apresentou, mais perto quero estar. 1982, me lembro bem, foi difícil. 82, onde tudo começou. Tenho muitos sonhos pra realizar, com fé em Deus eu consegui alcançar. Falta muito tempo pra realização do sonho. Que grande senhor do olho gordo do perverso. Acorda, cara, acorda, Cristo, a verdade. Seja onde for, em qualquer lugar, deixa Deus te tocar, tudo na sua vida vai mudar. Gravar os punhos na fé com muito prazer. Precisa conhecer a palavra pra entender. Compreender o porquê, Deus é o poder. Aqui é com